Ando meio desligado. Eu nem sinto os meus pés no chão. Olho e não vejo nada. Eu só penso se você me quer. Dizer aquilo tudo que eu decorei, e depois o beijo que eu já sonhei. Você vai sentir, mas por favor, não leve a mal. Eu só quero que você me queira. Não leve a mal. Não me leve a mal, não me leve a mal, não me leve a mal.